A partir de agora está no ar o programa Conversando com Dinossauros, com o professor Antônio Jorge de Lima Gomes. Este é um programa de assuntos e curiosidades científicas. Alô, ouvintes da Rádio Ciência. Estamos começando mais um programa Conversando com Dinossauros. O nosso tema de hoje é de muita importância para toda a sociedade. Hoje vamos falar sobre tipos de lâmpadas. Você que tem dúvida qual a lâmpada que você deve usar na sua casa, o tipo mais adequado ao seu estilo de vida, hoje o programa é interessante para você. Então vamos conversar com nossos amigos aqui, o Machacaliz e a Topai, o que eles sabem sobre tipos de lâmpadas. Eu vou começar então com o Machacaliz. Machacaliz, quais são os tipos de lâmpadas que existem no mercado brasileiro? Olha só, Antônio Jorge, existem vários tipos de lâmpadas. Os principais delas são incandescentes, eletrônicas e fluorescentes. Então nós temos basicamente três tipos: os tipos incandescentes, as lâmpadas eletrônicas e as lâmpadas fluorescentes. Ô, Topai, qual é aquela que você indica para o uso doméstico? São as lâmpadas fluorescentes, que consomem 4 vezes menos energia elétrica em média e chegam a durar até 8 vezes mais. A diferença básica das lâmpadas fluorescentes é que elas produzem menos calor comparadas às incandescentes, por isso ela é chamada de luz fria. No entanto, as mais adequadas aos bocais existentes são as eletrônicas, que no caso indicamos ao uso doméstico e que também são mais econômicas. Muito bem, quer dizer então que nós temos dois tipos de lâmpadas econômicas, as fluorescentes e as eletrônicas. No caso, as eletrônicas são mais indicadas porque elas se adaptam em qualquer bocal já existente nas lâmpadas antigas e incandescentes. Então, eu também concordo com você, as eletrônicas são as mais recomendadas. E na parte industrial e comercial, as lâmpadas fluorescentes, que continuam sendo muito econômicas. Agora, ô Machacaliz, ligar e desligar o interruptor queima lâmpadas? Isso é verdade? O que tem de verdade e mito nessa afirmação? Sim, isso é verdade. Nas lâmpadas incandescentes, existe um filamento metálico que produz a luz, que é constituído de tungstênio. O processo de ligar e desligar provoca um gradativo enfraquecimento desse material, que, ao final, termina por se romper. Nas lâmpadas fluorescentes, acontece algo parecido. O material, normalmente mercúrio, vai se depositando próximo das bases, escurecendo-as. É verdade, sim. A gente verifica que em algumas lâmpadas fluorescentes, a gente verifica aquela parte escurecendo, e também nas incandescentes. Então, quer dizer, quando começa a escurecer, é sinal que a lâmpada já está se enfraquecendo, já está perdendo um pouco da sua longevidade. Agora, Topai, os LEDs presentes em muitos equipamentos eletrônicos, televisão e aparelhos em geral, são um tipo de lâmpada? Sim, os diodos emissores de luz, conhecidos como LEDs, por sua nomenclatura em inglês Light Emitting Diode, foram inicialmente usados como luz de sinalização em aparelhos eletrônicos, pois não tinham fluxo luminoso suficiente para iluminar ambientes. Beleza, então na verdade os LEDs são um tipo de lâmpada. Esse é um bom esclarecimento para a população em geral e para todos aqueles que ainda não tinham essa noção. Agora, ô Machacaliz, esses LEDs ficam ligados o tempo todo, nós deixamos a televisão ligada em stand-by, nós deixamos ligado a geladeira o tempo todo e vários equipamentos hoje estão cheios de LEDs. Esses LEDs aumentam o consumo é mais alto. Como funciona o consumo desse LED? Não, tais lâmpadas apresentam um consumo pouco significativo. Equipamentos mais antigos, com mais de 5 anos de fabricação, podem consumir até 10 watts por hora só por estarem ligados em stand-by. Já os equipamentos mais recentes consomem menos de 5 watts por hora, pois passou a existir uma norma técnica estabelecendo padrões sobre esse quesito. Muito bem, quer dizer que então a gente pode ficar despreocupado com relação a esse consumo. Ele é praticamente irrisório, ele é muito pequeno. Agora, ô Machacaliz, como é que eu posso diminuir o consumo de energia da minha residência no que diz respeito à utilização de lâmpadas? O primeiro passo é substituir as lâmpadas incandescentes por fluorescentes, mas devemos saber que quando as lâmpadas são usadas em ambientes onde se acende e apaga a luz várias vezes ao dia, é melhor que essa lâmpada seja incandescente. Isso porque a lâmpada fluorescente não dura muito tempo quando está no ambiente onde acende e apaga com muita frequência. Com a durabilidade comprometida, seu uso pode representar prejuízo. Muito bem, quer dizer que uma lâmpada fluorescente não deve ser nem ligada nem desligada o tempo todo. Ela deve ficar o máximo de tempo acesa para ter maior longevidade. E agora, doutor pai, me explica uma coisa. Se você vai comprar lâmpada para sua casa hoje, que lâmpada você compraria e por que você compraria? Com toda certeza, eu compraria as lâmpadas eletrônicas, pois com elas eu chego a economizar até 80% com relação a incandescente fluorescente. Muito bem. Então você que está nos ouvindo, você que está em dúvida qual tipo de lâmpada que deve escolher, ao acender a lâmpada em casa, você já deve refletir um pouquinho. Que tipo de lâmpada eu estou utilizando? Qual é mais econômica para a minha residência? Quanto eu devo economizar? Percebe-se então que a lâmpada hoje do tipo eletrônica é muito mais econômica que a lâmpada incandescente. Mas se você vai acender e apagar essa lâmpada várias vezes ao dia, você vai ter que continuar usando a incandescente. Se você vai ter um lugar que você praticamente não vai mexer, a eletrônica é mais aconselhada. E em caso que você tenha praticamente 24 horas do dia utilizando essa luz, a fluorescente então é mais recomendada. Então, dependendo do tipo que você quiser utilizar, você vai então economizar energia. Encerramos aqui o programa de hoje, Conversando com Dinossauros. Aguardamos você no próximo programa. Apoio: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.